situação. Sei que estás comigo, tua mão sempre me guiará. O Senhor é o meu pastor, em ti encontro abrigo, socorro presente tu és. Não importa o que vier, de uma coisa eu estou certo. O quê? Eu tudo posso em Deus, tudo posso em Deus. Ele me fortalece, fortalece. Tudo posso em Deus, ele me fortalece. Yeah. Em qualquer situação, sei que estás comigo. Sempre me guiará. O Senhor é o meu pastor, em ti encontro abrigo, socorro presente tu és. Não importa o que vier, de uma coisa eu estou certo. Eu tudo posso em Deus, tudo posso em Deus. O quê? Ele me fortalece, fortalece. Yeah, yeah, yeah. Tudo posso em Deus, ele me fortalece. Eu quero ouvir. Eu estou certo, eu tudo posso em Deus.